Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou deixando essa aula gravada porque a esta altura eu estou no exterior e nós vamos fazer aula a partir de duas perguntas que tem aqui, uma é do Alessandro e outra da Isabela. Vou pedir que vocês falem em voz muito alta ou então que cheguem mais perto para fazer a pergunta e eu volto. Pode sentar. Vamos lá. Baseado na distinção que Narciso Irala faz entre pensamento, ato construtivo e ato receptivo, todo pensamento é necessariamente construtivo ou existe um pensamento passivo e inativo? Então, a segunda pergunta tem algo a ver com isso, então vamos fazer as duas logo de uma vez e depois a gente tenta dar uma resposta que abranja as duas. Aqui já está gravando? A minha pergunta tem é sobre a relação entre mais alto se puder, relação entre a sua própria autobiografia, quer dizer, você lembrar a sua própria história e a partir dessa rememoração você identificar temas ou perguntas ou problemas que sejam relevantes para você começar uma pesquisa, para fazer uma investigação filosófica. Eu queria saber como é que se faz isso, quais são os métodos e qual é a importância disso para a vida de estudo. Sim. Então, repete a pergunta, por favor. Eu vou repetir a pergunta. Uma das maneiras de você... Pelo que entendi as explicações do Olavo, uma das maneiras de você identificar problemas, de você estudar, para começar uma vida de estudos, é você identificar problemas ou temas aos quais você vai dedicar algum tempo, se aprofundar. O Olavo, uma vez, faz algum tempo, ele observou que a ponte entre a cultura a qual você vive e a investigação filosófica se dá na autobiografia, se dá na tua própria vida, né? Então ele sugeriu que a gente relembrasse, contasse a própria história e tentasse identificar nessa rememoração temas que tivessem um alcance universal. Então, assim, simplesmente problemas pessoais, psicológicos, imediatos, mas problemas que tivessem um alcance universal. E eu achei isso interessante justamente porque me parece que tem uma relação com o que ele falou na outra aula, baseada na pergunta do Moreno, que é como você extrai temas filosoficamente relevantes a partir da tua própria experiência. Ou você extrai conhecimento a partir de coisas que você já tem e rememora. Tudo bem, então vou começar por esta pergunta e chegar naquela. Uma tem muita, parece que não, mas uma tem muita a ver com a outra. Então, é claro que ao longo da sua vida você vai se defrontar com dois tipos de questões. Umas que surgem da sua experiência direta, que reflete então a sua curiosidade ou a sua necessidade de uma explicação sobre alguma coisa, e outra série de questões que lhe vem através do legado cultural, que expressam, por exemplo, o conteúdo de disciplinas escolares, ou de livros que você está lendo, ou de debates públicos que está havendo no momento. Então, tudo que se entende por educação hoje em dia trata apenas destas últimas questões, evidentemente. E as questões que surgem da sua experiência pessoal, então, são, de certo modo, relegadas para o plano, vamos dizer, da mera psicologia. Quer dizer, aquilo é como se fosse, vamos dizer, uma área de interesse pessoal sem relevância, vamos dizer, maior para os outros. Então, praticamente tudo no ensino é baseado nisso. Não que alguém declare isso, mas é uma espécie de premissa implícita, né? Quer dizer, na escola, se você levantar questões que saíram da sua vida pessoal, bom, o professor pode dar 2 minutos de atenção para aquilo, mas depois ele vai dizer, nós não estamos aqui para tratar dos seus problemas pessoais, você procure um padre, um psicoterapeuta, etc, etc. Isso é assim, vamos dizer, não só no ensino escolar para crianças, mas até a universidade. Não é isso? Por exemplo, quer dizer, a filosofia como uma forma de guiamento pessoal não existe, né? Não existe nas universidades. Parte do princípio de que você tem uma tábua de questões tradicionais, questões filosóficas tradicionais, e é disso que nós vamos tratar. Bem, o problema com esta separação é que a participação pessoal, o envolvimento pessoal na discussão das questões de relevância cultural tende a diminuir muito, na medida em que você recebe um rol de perguntas prontas, tá certo? E se não de respostas prontas, né? E já tem todo um protocolo de procedimentos admitidos para tratar daquilo, então esse aprendizado acaba se transformando na aquisição de um determinado papel social. É um adestramento para o exercício de um determinado papel social. Isso é o papel de sociólogo, de psicólogo, de historiador, de advogado, sei lá, de qualquer coisa, né? E o diálogo que se trava, então, aí é um diálogo entre papéis sociais. E o envolvimento pessoal na coisa tende a ser muito tênue. Isso quer dizer que o indivíduo pode, da sua cátedra, tá certo? Ou naquilo que ele escreve, defender em nome do seu papel social, falando em nome do papel social, defender coisas na qual pessoalmente ele não acredita. Então, qual é o nível de responsabilidade que existe aí? É mínimo. Né? É claro que se você pega, por exemplo, um desconstrucionista, digo, um desconstrucionista, quando ele lê livros na casa dele, ele lê de acordo com a técnica desconstrucionista? Não, porque é impossível. A técnica desconstrucionista só serve para ser apresentada na universidade, aprendida e discutida na universidade, não serve para ser exercida, quer dizer, na leitura. Você, para ler um livro como um crítico desconstrucionista, primeiro você precisa ter que tê-lo lido como um leitor normal. Senão você não consegue, senão você não tem material para você desconstruir. Então, nós mesmo, até na aula que nós fizemos ontem, no seminário de filosofia, estava insistindo na necessidade do seu comprometimento pessoal com a leitura de poesia, não é isso? Mas isso aí não se ensina em escola alguma, né? Quer dizer, o que você vai aprender é situar um texto historicamente, analisá-lo, descobrir sua estrutura, descascar as várias camadas semânticas, etc, etc. Mas nunca você vai ler o poema como se você o estivesse escrevendo, como se ele expressasse uma experiência sua, um sentimento seu, tá certo? Uma paixão sua, um temor seu. Nunca, nunca, nunca. Então, isso quer dizer que o texto não é realmente lido. Ele é somente repensado, por assim dizer, né? Então, você só consome material de segunda mão. Tá certo? Então, não há realmente, nem mesmo no que diz respeito à leitura, existe a experiência pessoal. Bom, o problema também é que todo o legado cultural, ele também pode ser dividido nessas duas coisas, quer dizer, existem produtos culturais, livros, obras de arte, etc., que respondem a perguntas pessoais, e outros que respondem a perguntas que já estão consolidadas na tradição. Por exemplo, quando você lê a Suma Teológica, a Suma Teológica é todinha composta de respostas a perguntas que já eram, vamos dizer, o material curricular da universidade. Tá certo? Porém, como você tinha ali uma referência a uma religião que era a prática cotidiana real daquelas pessoas, então a articulação da discussão cultural com o envolvimento pessoal era quase automática. Né? Bom, vamos ver agora de onde surge todo o universo do pensamento humano. Então, de onde surge a sua formulação dos seus problemas pessoais e de onde surgem as questões que são culturalmente relevantes. Todas as pessoas que têm alguma função na cultura, são escritores, são professores, etc., etc., assim como as outras pessoas, todas elas têm que, em primeiro lugar, existir fisicamente para poder ter quaisquer ideias. Tá certo? E da sua existência física, né, decorre automaticamente uma série de experiências decisivas que não, que, por um lado, são pessoais, são vividas como uma realidade pessoal, mas, por outro lado, já tem um alcance universal, por assim dizer, um alcance cultural em si mesmo. Tá certo? Essas experiências, elas estruturam todo o mundo da nossa inteligência. Tá certo? Por exemplo, a experiência das direções do espaço. Não é isso? Todo mundo algum dia teve que aprender a ficar de pé. Não é isso? Sem você ter aprendido a ficar de pé, você jamais teria a ideia do alto e baixo. Então, e sem a experiência do alto e baixo, você não poderia jamais formar o conceito de hierarquia. Quer dizer, o conceito de hierarquia não é um mero conceito abstrato para o qual a posição ereta do ser humano sirva de figura de linguagem. É exatamente o contrário. A posição ereta é a realidade, é a experiência. A noção de hierarquia é, vamos dizer, uma metáfora que você tira a partir de lá. Metáfora significa você estender o significado de uma palavra para além do seu sentido originário. Tá certo? Então, na medida que existe um esforço para você ficar de pé, tá certo? E que a posição ereta tem um valor para você, porque ela estende o seu raio de ação, ela aumenta o seu poder no mundo e te torna, de certo modo, mais importante, justamente na medida em que esta experiência custa alguma coisa e tem um valor para você, então toda a noção de hierarquia, do mais alto e do mais baixo, está dada ali. Então, ver, quando você consegue ficar de pé, você então caminha como seu pai, como sua mãe. Quer dizer, você deixou de ser um bebê rastejante e você se tornou, neste aspecto, uma pessoa igual aos outros, que tem a mesma possibilidade de movimento deles. A conquista da posição ereta, né, então, evidentemente, é um marco na vida de todos nós. Tá certo? E quando nós dizemos, por exemplo, que nós vamos estudar um assunto, conhecer algo, vamos dizer, da cabeça aos pés, nós queremos dizer o quê? Do mais importante para os últimos detalhes. Não é assim? E quando nós dizemos que uma coisa está confusa, que ela rompe a hierarquia, certo? Você diz que ela está de cabeça para baixo ou que não tem pé nem cabeça. O que é aquilo que não tem pé nem cabeça? É aquilo que não tem uma posição ereta, portanto, não tem uma hierarquia de importância identificável. Tá certo? Presta atenção, sem isto, nós não conseguiremos entender absolutamente nada. Né? Então, veja, hierarquia, né? Alto e baixo, o essencial e o acessório, o importante e o irrelevante, tudo isso não são noções abstratas que existam na cultura, né? E que depois nós aprendamos a utilizar a nossa própria posição ereta como uma imagem, um símbolo daquilo. É exatamente o contrário. Quer dizer que a noção existencial, né, a experiência direta da posição ereta, já contém todas estas ideias que depois você pode, vamos dizer, desdobrar analiticamente e aplicar a outros setores da experiência. Mas todos estes significados são metafóricos. Ao passo que a posição ereta é, vamos dizer, literal. Ela é o sentido literal da hierarquia do alto e do baixo. Do mesmo modo, vamos dizer, o senso da irreversibilidade do tempo. Então, nós naturalmente representamos o tempo como uma linha que está correndo. Tá certo? Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que quando nós andamos para a frente, você está avançando no espaço ao mesmo tempo que está decorrendo o tempo, no mesmo sentido. Mas quando você decide andar para trás, é só o seu corpo que vai para trás, não é o tempo que vai para trás. O seu corpo vai para frente e para trás, mas o tempo continua indo para frente. Então, essa articulação de espaço e de tempo também é uma experiência universal, tá certo? A diferença de função entre os membros do seu corpo, os quatro membros, as pernas e os braços, né? você vê que as pernas e os braços, elas só têm, de fato, dois movimentos, para frente e para trás. Ninguém vai ser andando para o lado. Você pode, às vezes, desviar, etc. Mas, na maior parte do tempo, você está indo para frente e, às vezes, para trás. Dificilmente para os lados. E tanto que o movimento lateral, às vezes, é usado como, vamos dizer, uma expressão artística, uma elaboração, como, por exemplo, quando você dança. Mas as pernas vão para frente e vão para trás. Agora, e os braços? Os braços vão em todas as direções. Né? Tem alguém que não é assim? Quer dizer que os braços mostram, então, a nossa capacidade de agir no espaço em várias direções. E não apenas de nos mover no espaço com as pernas para frente e para trás. Tem uma água aí. Então, se nós fazemos uma lista dos conceitos articuladores que nós usamos em lógica e matemática, sei lá, o conceito de sequência, de ordem, de semelhança, de igualdade, de desigualdade, de maior, de menor, etc, etc, etc. O pessoal nos diz, esses são conceitos abstratos. E parece que isso resolve o problema todo. Mas aquilo que é abstrato, abstrato quer dizer abstraído. Tudo que foi abstraído de alguma coisa. Tá certo? Então, da onde foi extraído tudo isso? Qual é a origem disso? Quando você vai, por exemplo, aprender na escola matemática, eles te dão algumas dessas noções, tá certo? As quais você já tem. Tá certo? Você já tem extraído direto da experiência. E o sentido matemático que aquilo adquire não aparece suficientemente arraigado na experiência real. Então parece que você está falando de outras coisas, uma outra camada de conceitos que não tem nada a ver com a sua experiência direta. Bom, isso aí, se você foi ensinado assim, isso é suficiente para paralisar a sua cabeça de uma vez para sempre. Né? Quer dizer, até que ponto é a nossa capacidade de ter uma série de conceitos-chave que nós elaboramos de maneiras mais ou menos muda a partir da experiência, e em cima disso depositar uma outra rede de conceitos que não tem nada a ver com aquilo e com os quais você vai ter que operar o resto da sua vida. Né, certo? Então, se nós observarmos direito, nós vamos ver que todos, absolutamente todos os conceitos abstratos-chave que são usados em filosofia, em lógica, em matemática, etc., etc., todos vêm da nossa experiência mais primitiva de estar no mundo. É certo? Então, isso aí é que tinha que ser o começo de todo aprendizado. Na prática é, todos nós obtemos essas noções a partir da experiência, mas nós não verbalizamos isso. E quando mais tarde esses conceitos vierem verbalizados, eles virão, vamos dizer, com produtos culturais prontos, que não foram tirados da nossa experiência. É certo? Então, é claro que uma das funções da filosofia é corrigir isso. Né? É voltar, vamos dizer, até a raiz experiencial dos conceitos fundamentais. Não é isso? E isso é exatamente o que é a meditação, no sentido filosófico da coisa. Quer dizer, você retroagir desde uma ideia, de um conceito, até a sua raiz na experiência. É certo? Não precisa ser experiência pessoal no sentido separativo da coisa, quer dizer, experiência individual, exclusivamente minha, coisa que só aconteceram a mim. Ao contrário, você tem que escavar até encontrar aquelas experiências que necessariamente todo mundo teve igual e que você também teve. Tá certo? Como essas aqui, por exemplo. Né? Eu até contei num negócio que eu publiquei no meu blog algumas dessas experiências que, para mim, foram vividas de maneira muito consciente, pelo fato que eu tinha tempo para prestar atenção nessas coisas. Eu estava lá doente, deitado, não tinha nada que fazer. Tá certo? Então, essas coisas mínimas, vou dizer, a respeito do movimento, né, das direções do espaço, etc, etc, tudo, eu prestava atenção em tudo isso. Todos passaram por essa experiência, só que passaram de maneira muito rápida. Né? E não lembro como é que foram compondo esses conceitos fundamentais. Né? Então, esse contraste, por exemplo, entre direções do espaço, né, e as direções do tempo. O tempo, evidentemente, só tem uma direção. A outra direção do tempo, ela efetivamente ela não existe, ela só pode ser pensada. Ora, se não fosse assim, nós teríamos muita dificuldade para distinguir entre o que é a experiência real e o que é imaginário. Quer dizer, a direção do tempo para trás só existe imaginariamente. E para que você tenha essa experiência, é necessário que o seu tempo real continue transcorrendo para a frente. Quer dizer, enquanto você está rememorando, não é isso? Voltando para uma outra faixa de tempo, mentalmente você continua avançando para a frente no tempo físico. Não é isso? Também, por uma noção fundamental como o ponto, se nós não tivéssemos a noção do ponto, nós não teríamos a noção, vamos dizer, do ente separado, né? Do ente com um fato atomístico, quer dizer, tudo aquilo que é totalmente separativo nós não conseguiríamos fazer. Nós entendemos perfeitamente que pontos não existem na realidade, mas podem ser descobertos dentro dela, ou inventados dentro dela, por uma espécie de restrição da atenção. Quer dizer, eu vou prestar atenção só nisto e esquecer o resto. Né? Por exemplo, quando você observa coisas muito pequenas, você está observando insetos. Né? Então, o mundo dos insetos pode se revelar cada vez mais complexo para você, a ponto dele constituir uma espécie de microcosmo. E essa capacidade que nós temos, vamos dizer, de operar vários recortes no sentido do grande e do pequeno, não é isso? Sem isso, nós não conseguiríamos pensar absolutamente nada. Então, por exemplo, o que seria o campo de uma ciência, né? Como nós conseguiríamos recortar idealmente, por exemplo, sei lá, o campo da sociologia, o campo da física, o campo da biologia, se nós não tivéssemos esta experiência, quando ele diz, vários círculos de dimensões diferentes uns dentro dos outros, nos quais nós podemos focar a nossa atenção no mais pequeno, depois no menor, menor, menor, menor, e depois voltar para a escala grande. Todos nós tivemos essa experiência quando criança, né? Então, até onde vai a sua capacidade de perceber o pequeno? É isso? Você começa a ver, por exemplo, a formiguinha, né? E daí você começa a olhar as formiguinhas e tem todo um mundo, né? Na vida das formigas. Visto na escala maior, isso não é absolutamente nada, mas ele tem lá a sua complexidade interna. Vira, todas as crianças gostam de miniaturas, de coisas pequenas, que são, formam como que mundinhos, né, que elas inventam a sua, de acordo com o seu arbítrio. Tanto eu quanto o Davi, nós tínhamos mania de pegar uma caixinha cheia de terra, bota lá umas plantinhas, bota uns bonequinhos, uns bichinhos, etc, etc, e ali virou, né, um mundo. Então, se nós não tivéssemos a capacidade de fazer isto, nunca entenderíamos o que é o campo de uma ciência em distinção ao campo de uma outra ciência. Então, a noção, por exemplo, voltando à questão da posição ereta das pernas e dos braços, né? Você vê que dentro da posição ereta, você tem vários níveis de altura possíveis, quer dizer, você pode abaixar e você pode levantar. Mas em cada um desses níveis, você pode mexer os braços em todas as direções igualmente. Se você estiver, né, deitado de cócoras, sentado, você continua podendo mexer, né, os braços nas várias direções. Então você vê que para cada altura determinada existe um círculo de expansão, né, que é ter uma dimensão idêntica em todas as alturas. Isso quer dizer que se você tomar agora a noção de hierarquia, no sentido de importância, de gravidade, de essencialidade, né? Você vê que em qualquer desses níveis você pode expandir horizontalmente a sua atenção para abranger círculos cada vez maiores de fatos, desde, vamos dizer, de uma multidão de fatos irrelevantes até outros fatos de importância maior. Se não tivéssemos tido esta experiência do espaço e do movimento no espaço, nós não entenderíamos absolutamente nada. Então você vê como é sério aquilo que Platão colocou no Timeu, que diz que Deus colocou os astros no céu para que nós víssemos os movimentos da inteligência divina nos céus, fisicamente, e modelássemos por ele a nossa inteligência. Quando, no Gênesis, né, Deus disse ali que colocou as luminárias no céu para distinguir os dias e as noites, veja que coisa absolutamente fundamental para nós é a distinção do dia e da noite. Né? Isso nos remete diretamente à experiência, quer dizer, da claridade e da escuridão. E essa experiência, conforme se viu na aula muito tempo atrás sobre a tripla intuição, esta é a origem da consciência que nós temos da nossa própria inteligência, consciência do conhecer. Porque se você remontar onde é uma época antiquíssima, na qual você não tinha luz elétrica, e no qual, suponhamos, o ser humano não tivesse ainda o domínio do fogo, então significa o seguinte: quando tem sol no céu, ele enxerga, e quando não tem, ele não enxerga. Né? Então, vamos pegar esses dois extremos: de um lado você tem o sol a pino no meio-dia, e do outro lado você tem, vamos dizer, a noite da lua nova, onde você não enxerga absolutamente nada. E você tem também uma certa gradação de claro-escuro que dá no crepúsculo, na lua cheia, na crescente, na minguante, etc, etc. Então, isto é, reparar na presença do sol, presença ou ausência do sol, quer dizer, presença ou ausência da única fonte de luz natural, é a mesma coisa que você perceber a distinção entre ver e não ver. Né? Quer dizer, quando tem o sol, eu estou vendo tudo. E quando não tem, e no outro extremo, a lua nova, noite de lua nova, eu não estou vendo nada. Ora, nesta experiência que é fundamental não só para o homem primitivo, entre aspas, mas para qualquer criança, tá certo? O que acontece? A percepção do fato do mundo externo, que é a presença ou ausência de fonte de luz, é automaticamente a mesma coisa que a percepção do ver e do não ver, que é um ato subjetivo, é um estado subjetivo. Né? Então, aí você tem a conexão inseparável do interno e do externo. Quer dizer, eu não posso reparar na presença ou ausência da fonte de luz sem reparar que eu enxergo ou não enxergo. Então, tomo consciência deste dado macrocósmico no mesmo instante e pelo mesmo ato com o qual tomo consciência de um estado microcósmico interno meu. Tá certo? E se houvesse, vamos dizer, uma origem da nossa confiança na nossa presença do mundo e na presença do mundo exterior, tá aí dada. Aí nós não conseguimos separar as duas coisas. Né? O sujeito não pode, em plena escuridão, separar o poder visível que ele tem da presença ou ausência da fonte de luz. Ele não pode decidir enxergar no escuro. Né? Então, quer dizer, o fato de que a sua capacidade visiva, o exercício da sua capacidade visiva, esteja diretamente condicionado a uma fonte externa de luz, isso aí arraiga o ser humano no mundo de uma maneira inseparável, de tal modo que as dúvidas céticas quanto ao conhecimento do mundo exterior só poderão aparecer, vamos dizer, na circunstância de uma civilização urbana já muito avançada, onde o contato verbal entre as pessoas é muito intenso e onde, portanto, o tecido, a rede de palavras pode encobrir, ao menos por momentos, a experiência que todos têm, fazendo com que eles neguem que saibam aquilo que sabem. Entendeu? Mas é claro que aí é uma coisa já muito artificial. tá certo? E que só surge em determinadas circunstâncias. Mas a experiência fundamental do enlace entre ver e não ver e presença ou ausência da fonte de luz é uma experiência que todo mundo teve. Tá certo? Por isso mesmo que essas dúvidas céticas sobre o mundo exterior, né, todas elas se desenrolam dentro do mesmo mundo exterior, né, onde estão as pessoas que não compartilham dessas dúvidas. Né? Se o cético se ausentasse do mundo exterior para ter a sua dúvida, nós jamais teríamos tido notícia, né, da existência das dúvidas. Né? Então, por tudo isso, você vê o quanto é absurdo você tentar explicar a estrutura da mente humana, da inteligência humana, por um treco chamado cérebro. Quer dizer, o cérebro sozinho, como ele poderia substituir todo esse imenso quadro, certo? Cósmico, da onde ele aprendeu praticamente tudo o que sabe, e da onde ele aprendeu não só os dados, mas os princípios articuladores. Então, as famosas formas a priori do Kant, onde estão? No nosso cérebro, estão na nossa mente? Não, estão dados no quadro universal dentro do qual nós estamos. Então, claro que são formas a priori, porque elas já enquadram antecipadamente toda a experiência possível. É, por exemplo, a questão das seis direções do espaço. Né? Para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo, né? Tudo o que você lhe acontecer na vida vai acontecer dentro desse quadro. Então, o quadro é, por assim dizer, prévio à experiência. Mas é a experiência do cosmos, a nossa experiência da nossa presença no mundo, que condiciona depois o enquadramento de cada uma das experiências particulares que nós teremos para dentro. Estão acompanhando isso? Então, são realmente formas a priori, mas são as formas do cosmos. A forma da vida cósmica é a forma da nossa presença. Da nossa presença no cosmos. Vamos dizer, uma outra experiência fundamental é a experiência do ciclo anual. Onde nós sabemos que certos fatos do mundo exterior vão se repetir no ano seguinte. Mas eles vão se repetir somente no seu esquema geral, somente na sua forma geral. Não no conteúdo concreto. Não é isso? Isso particularmente nos lugares onde você tem estações do ano destacadas, como você tem aqui, você sabe que certas experiências voltarão, mas você já não estará com a mesma idade, você não estará na mesma situação. Né? Quer dizer, existe uma sequência que continua, e dentro dessa sequência existe, em volta dessa sequência, por exemplo, existe o círculo, tá certo? O ciclo. Então, a experiência do ciclo, ela nunca é uma experiência terminal, porque você nunca volta exatamente ao mesmo ponto do ciclo. Mas, ao mesmo tempo, você também não escapa do ciclo. Então, é como se fosse, vamos dizer, uma sequência de capítulos que estão sempre divididos em quatro pedaços. E esses quatro pedaços têm uma ordem fixa. Então, você pode representar isso aí, por exemplo, mais corretamente como uma espiral, que é um círculo, mas que nunca volta exatamente ao mesmo ponto. Não é isso? Então, tudo isso que eu estou falando são experiências pessoais, são experiências de enorme impacto. Tá certo? E elas já contêm implicitamente todo o quadro dos conceitos, vamos dizer, aglutinadores, articuladores, explicativos que toda e qualquer tradição cultural passará para você. Tá certo? Então, eu acho que a rememoração dessas experiências, ela cria automaticamente o elo entre o que é o seu interesse pessoal, as suas experiências pessoais e a experiência que vem pelo legado cultural. Agora, presta atenção que toda esta dimensão dessas experiências que eu estou falando, ela é desconhecida na nossa cultura, é como se não existisse. Nós aqui só temos dois tipos de experiências. Temos experiências pessoais e individuais no sentido separativo, que é aquilo que aconteceu só a você, que o vizinho não sabe, E nós temos as experiências compartilhadas da cultura que nos vem através da escola, dos livros, etc, etc, etc. Eu digo, mas, ó raios, e a experiência de estar no mesmo universo? Ninguém teve, será? É uma coisa terrivelmente ausente na nossa cultura, na nossa cultura letrada. Quer dizer, parece que você só pode apelar a dois tipos de autoridade nas discussões públicas. Ou seria o testemunho pessoal, individual, separativo, quer dizer, aquilo que só você viu e ninguém mais viu, como, por exemplo, quando você é testemunha de um crime, ou o conhecimento público, o consenso que se tem. Então, você tem as experiências individuais e as experiências gerais. Eu digo, mas se a experiência universal, que é justamente o que eu estou falando, que é a que tem, vamos dizer, mais validade do que tudo que seja pessoal ou geral, tudo seja individual ou geral, porque ela é o princípio validador de tudo. Então, vamos dizer, é sempre a essas experiências fundantes, que são experiências universais, compartilhadas por todos os seres humanos, porque ser um ser humano é passar por essas experiências, que um animal não passa. O animal não percebe nada disso. Então, você vê, existe uma infinidade de espécies animais que nunca olharam para cima. Diz que só duas espécies animais olham para cima, os homens e os lobos. Os outros só existem, o mundo começa, da cabeça dele para baixo. Você vê com um cachorro, por exemplo, se você chama o cachorro, está de pé, chama o cachorro, o estímulo é só auditivo. E às vezes ele não vem. Mas se você baixar, ficar de cócoras de chamada, ele vem. Já percebeu isso? Quem tem cachorro percebe. É muito melhor você chamar, abaixar e chamar o cachorro da altura dele. Quer dizer, o que está para cima dele não existe. Então, isso quer dizer que nenhuma espécie animal tem uma ideia da estrutura do cosmos. Ele tem apenas aquilo que o biólogo Uexküll chamava o seu Umwelt, o mundo circundante dele, que é o mundo onde ele existe, que para ele é todo o mundo. O único ser, então, que tem, vamos dizer, uma concepção universal do universo é o ser humano. E ele começa a tê-la no instante mesmo que nasce. Começa a tê-la não através da cultura, mas dessas experiências fundantes. Elas são difíceis de descrever. Porque, primeiro, por serem experiências muito constantes, elas sempre estão aí. E segundo, porque não há na nossa cultura o vocabulário para isso. Certo? Então, na verdade, existe o vocabulário, mas você não. Ele te é fornecido, por exemplo, a noção de sequência, a noção de ordem, a noção de causa, etc. etc. Tudo isso é usado na ciência, na lógica, etc, etc. Mas é usado sem referência à experiência fundante. Então você fica com a impressão que são convenções. Mas se não é problema, mas de onde tiraram essas convenções? Por que que fizeram? Por que convencionaram assim e não de outra maneira? Você vê aqui um mergulho, uma rememoração dessas experiências fundantes, coloca você num estado de clareza onde você, quando, olhando o panorama cultural, o panorama das discussões públicas, tá certo? Você já começa a perceber a dose de artificialismo que existe nisso e que pode chegar ao nível do alucinante. Por exemplo, essa história das pessoas que querem criar as crianças sem uma identidade sexual precisa para que as crianças escolham a sua identidade sexual mais tarde. Da onde elas poderão escolher? Se não de uma gama fornecida pela cultura. Ao passo que, normalmente, o sujeito escolhe a partir dos dados corporais imediatos. Não é isso? Então, é justamente quando esses dados corporais imediatos conflitam com os papéis sociais que surge o problema da falha de identidade sexual. Então, um sujeito que é, vamos dizer, um transexual é um cara que conhece perfeitamente bem a sua identidade sexual, mas ele não se sente bem dentro dela porque não confere com o papel social que ele quer imitar. Né? Quer dizer, eu tenho o corpo do papai, mas eu quero ser a mamãe. Fala, bom, aí você arrumou um problema. Agora, se ele não tivesse identidade sexual nenhuma, ele não poderia formular esse problema jamais. Não é isso? Mas, tal como estão colocando o problema hoje, não existe mais a identidade sexual de nascimento, existe somente a identidade sexual considerada como papel social, que é o que eles chamam de gênero. Então, a situação atual é a seguinte, o gênero aboliu o sexo. O gênero, que é uma criação cultural, quer dizer que é a assinalação de certos papéis sociais conforme a anatomia da criatura, tá certo? Mais ou menos conforme a anatomia da criatura, tal como ela é interpretada por essa cultura, por aquela cultura, ela vai se tornar o fator fundante. E o dado anatômico inicial já não significa nada. Então você pode imaginar, vamos dizer, a desconstrução que isto pretende realizar, vamos dizer, nas próprias experiências fundantes. Por outro lado, as experiências fundantes elas são irrevogáveis. Né? Absolutamente irrevogáveis. Só consegue no máximo que a pessoa não preste atenção. Né? Claro, claro. Isso, mas isso, sendo verdade, vai gerar alguma espécie de conflito. Claro, mas esse conflito vai permanecer inconsciente. Então, o que eu digo é que, por exemplo, essas coisas todas de movimento gay e tal, que elas vão criar não são esses efeitos morais que os moralistas, né, religiosos tanto temem. Ah, vai todo mundo agora virar homossexual, isso aqui vai ser a casa de Mãe Joana. Não é isso. Vocês vão simplesmente ficar imbecis. Porque você está fazendo com que uma série de problemas que a mera experiência de estar no mundo já te dão resolvidos, vão passar a ter que ser resolvidos pelo pensamento consciente, pela reflexão, etc, etc. Vai dar um trabalho miserável e será mal sucedido na maior parte dos casos. Então, por que que a gente observa que depois que começou todo esse negócio de sexo livre, essa coisa, todas as pessoas ficaram imbecis. Falei, vai ter uma ligação clara com o outro. Né? Se o sujeito não precisar pensar muito na sua identidade sexual, porque ele já recebeu pronta, tá certo, da sua própria forma de estar no mundo, tá certo? Então ele libera o tempo de atenção dele para pensar em outro problema. Né? Mas e se ele tiver que fazer da sua identidade sexual um problema digno de atenção durante 20 ou 30 anos? Então, né, acho que nos três mosqueteiros tem uma cena, né, que aquele mosqueteiro mais fortão, o Porthos, né, ele está lá segurando uma trave de uma casa que está caindo. E daí na hora ele tem que sair correndo, só que daí ele para e pensa assim, como é possível o meu cérebro transmitir às minhas pernas a ordem do movimento? E daí ele para. E daí para e cai tudo em cima dele. Né? Então, tem muitas coisas que você só consegue fazer, é o negócio de Santo Agostinho. Né? O que é o tempo? Ele diz, quando não me perguntam, eu sei. Agora, quando me perguntam, eu não sei mais. Ou seja, eu sei aquilo no nível da experiência fundante. Não sei no nível do pensamento reflexivo. Não é isso? É esta passagem da experiência fundante ao pensamento reflexivo que eu denomino extrusão, que é uma modalidade de pensamento meditativo no qual você permite que o impacto da experiência fundante determine o curso dos seus pensamentos. É o caminho de volta da meditação? Não, não é nem caminho de volta. As duas coisas vêm juntas. Não é que você primeiro vai meditar e depois você vai falar. Não, as duas coisas são juntas, vêm juntas. Então, quer dizer, por assim dizer, é a experiência, é a expressão imediata da experiência fundante, que se dá sob a forma de uma confissão. Não é isso? Quer dizer, essa confissão exterioriza aquilo que foi impresso em você profundamente pelas experiências fundantes. Está entendendo? onde você confessa, você admite que as coisas são assim ou assado, porque foi assim que elas chegaram a você, em primeiro lugar, e chegaram de tal modo que se não chegasse assim, você não conseguiria pensá-las. É isso, então? Foi a minha experiência com as tartarugas. Eu tinha uma coleção de 7 tartarugas, né? Moleque, eu levava as tartarugas para tomar banho. Enchia o tanque e botava 7 tartarugas para nadar lá. E eu tinha uma grande diferença nos dois olhos. Eu tenho um olho míope e o outro hipermétrico, né? Hipermétrico tem hipermetropia e astigmatismo. E ainda eu tenho lazy eye, como os caras chamam, que é ambliopia. Tem tudo junto. Né? Então, quando eu olhava com um olho, parecia de um jeito. Quando eu olhava do outro, parecia de outro jeito. Daí surgiu a pergunta séptica. Mas o mundo é assim ou o mundo é assim? Hã? E daí eu reparei que para eu poder fazer essas perguntas, eu precisava fazê-las a respeito das mesmas tartarugas, porque se fosse dois grupos de tartarugas, não haveria problema. Se fosse dois grupos distintos de tartaruga, né? Um grupo de tartaruga está indo para cá, outro está indo para lá, não haveria problema algum. Mas como é o mesmo, né? Eram as mesmas tartarugas, e pior, quando elas iam para a direita, na perspectiva do meu olho direito, elas também iam para a direita na perspectiva do meu olho esquerdo. Então eu digo, não, peraí, tem uma estrutura espacial que permanece a mesma, quer dizer, as cores, as formas, elas podem parecer um pouco alteradas, tá certo? Mas tem um fundo de estrutura espacial que eu não consigo mudar. Não é isso? Então, para mudar a estrutura espacial, eu precisaria ter outros poderes de movimento além daqueles que eu tenho. Tá certo? Então, o que garantia a forma do mundo exterior não era a visão sozinha. Né? Se nós fôssemos isolar, considerar somente o dado visual, nós nos confundiríamos muito. Mas tudo que você vê em algum lugar. Né? E o que está nesse lugar não é o seu olho, é o seu corpo inteiro. Né? Então, quer dizer, o fundo de realidade não é constituído por impressões visuais. Quer dizer, impressões visuais destacam abstrativamente uma parte, elas já recortam uma parte do espaço inteiro. Mas para você fazer isso, você precisa estar no espaço inteiro. Então, vamos dizer, a experiência do espaço, ela precede no tempo e na ordem, a experiência visual. Ou seja, você vê que um bebê pequeno, ele não tem muito controle da direção do olhar, né? O olhar dele é meio errático, né? Só com o tempo é que ele vai aprender a fixar determinadas coisas, né? Fixar, acompanhar o movimento, etc, etc. Tudo isso requer um aprendizado. Então aí você já tem um elemento abstrativo. Em cima do que você exerce esse recorte abstrativo? Em cima do espaço onde você já está, em cima da sua experiência do espaço onde você já está. Isso. E, vamos dizer, essa experiência do espaço, ela começa imediatamente após o nascimento. Isso. Quando o bebê começa a agitar os bracinhos, bom, ele já os agita em várias direções, mas as perninhas ele só agita para frente e para trás. Né? Reparou isso? O bebê, mexe as pernas para frente e para trás, e o braço para tudo quanto é direção. Então, quer dizer, as pernas já têm a insinuação da ideia de sequência, de série, que é repetida no movimento para dentro. E nos braços você já tem a noção de simultaneidade. Tudo isso já está dado imediatamente. Então, em cima dessa experiência que você começa a fazer o recorte visual. Agora, acontece que como o sentido da visão ele é mais rico, ele nos dá mais informações, nós, mais dia menos dia, aprendemos a nos orientar só por ele, como se ele fosse a realidade. Né? E, quer dizer, eu tive essa sorte de que as tartarugas me ajudaram a corrigir esta impressão. Né? E a situar tudo aquilo que eu vejo, situar num espaço que eu não vejo, mas no qual eu sei que estou. Por que eu sei que estou? Porque eu me movo dentro dele. Quando mais tarde, depois eu li frases como essa do Timeu, do Platão, ou a do Augusto Comte, regrar o interior pelo exterior. Eu falei, mas claro, nós sempre fazemos isso. Se nós pararmos de fazer isso um único momento, nós estamos literalmente perdidos no espaço. Né? Então, agora, o mundo visual, ele tende a conquistar uma certa autonomia em relação à experiência do espaço. Por exemplo, o cinema. Você vê numa tela de cinema, você está vendo um movimento ou um quadro. Né? Quer dizer, você recorta um pedaço e presta atenção só naquilo. Então, isso quer dizer que a capacidade de abstração é inerente ao sentido da visão. Né? Ele é o que nos vai nos ensinar o pensamento abstrato. Tá certo? Só que o pensamento abstrato, se você esquece de onde você abstraiu, você entrou para um mundo que só existe visualmente, não existe espacialmente. Então, é como uma alucinação mesmo, ou um sonho. No sonho, é tudo visual. Né? Não tem a referência espacial. Quer dizer, no sonho, você age em lugares onde você não está, mas é uma ação só visual. Tanto que você se vê no sonho. Isso é uma coisa que, na realidade, nós não podemos fazer. Eu posso me imaginar desde fora, mas não me ver. Então, quer dizer, o ver-se de fora é uma propriedade imaginária nossa. Então, daí, com isso é que nós chegamos à pergunta da Isabel. Tem aquela distinção dos fatores, das atividades receptivas, da mente, percepção receptiva, né? E temos as percepções construtivas, que nós mesmos, construtivas ou emissivas. Então, é claro que existe um mundo intermediário. Existe entre essas duas, existe uma espécie de indecisão, né, que são atividades construtivas apenas esboçadas a partir de uma percepção. Não é isso? E, por exemplo, o devaneio. Você está deitado lá, devaneando, você está deixando que as imagens surjam por si, quase que por si. Se você rastrear a origem dessas imagens, você verá que algumas vêm de sensações do mundo, recebidas do mundo exterior, outras do seu próprio estado corporal. É isso? Também, vamos dizer, a memória, como é que ela funciona? Às vezes ela é puramente receptiva, quando você está em estado de passividade, e às vezes você está sondando alguma coisa, né? Procurando ativamente. Quer dizer, há uma distinção entre a memória e a recordação. A memória é passiva, ela recorda o que ela quiser, mas a recordação já é ativa, tá certo? Mas como é que funciona a memória de verdade? Misturando as duas coisas, né? Então, às vezes, a distinção entre o receptivo e o emissivo, ela é impossível, porque as duas coisas estão misturadas mesmo. Então, para o exercício dessa coisa que eu chamo de extrusão, a gente tem que ficar justamente nessa zona intermediária, né? Onde, vamos dizer, alguma atividade construtiva, certo, porque você vai usar palavras que você aprendeu, vai articular segundo a regra da gramática, etc, etc. Mas o material todo é dado por uma memória passiva, onde você vai confessar o que foi percebido. Exatamente como no exercício do Narciso Irado, quando você fecha os olhos para perceber os sons em torno, você simplesmente registra os sons, né, que foram recebidos, você não acrescenta nada. Então, você não acrescenta, você recebe, portanto, você está na atividade passiva, receptiva, mas você usa a nota. Ou seja, você tem uma intenção explícita de recordá-los. Né? Para depois você poder dizer. Então, não há noção abstrata, mesmo em altas matemáticas, que em última análise não se reporte à experiência fundamental de estar no mundo. E note bem, a estar no mundo físico, eu digo, peraí, as direções do espaço não são físicas. Né? O senso de hierarquia não é físico. Isso quer dizer que o mundo já tem uma estrutura sem o qual nós não poderíamos sequer perceber a distinção entre o físico e o não físico. Quer dizer, é na transmissão dessas experiências fundamentais, por isso que eu não digo experiência do mundo físico, eu digo experiência do estar no mundo. Não é isso? Que seria também aquilo que o Louis Lavelle chama a presença total. Não é isso? Você vê que ele tem o conceito da presença total, mas em parte alguma da obra dele, ele tenta descrever a experiência da presença total, que é exatamente o que eu estou tentando fazer. Eu encontrei depois, com enorme satisfação, encontrei no livro do Jean Borella, uma explicação muito semelhante a isso, mas ele está dizendo que isso é a origem do símbolo. Né? Eu digo, não, mas isso aí não é a origem do símbolo. Isso é a origem de todo o nosso conhecimento. Quer dizer, uma parte disso pode se condensar em símbolos, em mitos, etc, etc. Mas isso não chega a nós como símbolo. Eu não posso dizer que as direções do espaço são um símbolo. Né? Elas são uma realidade, eu estou dentro dela. Né? Não posso sair um minuto. Mas a estrutura do espaço em torno, né? A estrutura do movimento, tudo isso aí não são símbolos. Eles são experiências fundantes e os símbolos saem dali. Os símbolos têm origem ali, assim como a linguagem abstrata também tem origem ali. Essas experiências fundantes, experiências fundantes de estar no mundo. Aquilo que você faz no curso de filosofia política, você descreve sete experiências fundantes de não estar no mundo, no cosmos, de estar na comunidade humana. Sim, a pergunta é se no curso de filosofia política que eu fiz foi exatamente tentar retornar à experiência fundante. Isto é o método que eu aplico sempre. Quer dizer, por trás de todos os conceitos que estão em discussão numa certa área de conhecimento, existem as experiências fundantes, sem as quais esses conceitos não significariam nada. E sem você retornar à experiência fundante, esses conceitos se tornam fetiches. Porque você não sabe realmente do que você está falando. Você está falando apenas, vamos dizer, de núcleos, de aglomerados semânticos, né, que se consolidam pelo uso público. Mas você não pergunta a que isso corresponde no mundo real. E o mundo real é o mundo da experiência fundante. Não é um mundo tal como depois, vamos dizer, as ciências o desmembram. É isso. Até os conceitos científicos, eles têm que ser fiscalizados e corrigidos mediante o retorno à experiência fundante. Né? Quando por exemplo, ali no curso de filosofia política mesmo, né? Eu remeto tudo à questão do poder. Né? E defino o poder como capacidade de ação, a ação como transformação deliberada do estado de coisas, tá certo? E portanto o poder político como a capacidade de ação onde as outras pessoas são instrumentos da minha ação. Se eu não consigo fazer dos outros os instrumentos, os objetos da minha ação, então não tenho poder político algum. Ainda que eu tenha um grande poder de ação na natureza. Por exemplo, um homem forte pode carregar um peso maior do que um homem fraco. Claro que é um poder maior. Um homem forte pode bater no mais fraco, o fraco pode tentar reagir, mas não vai conseguir. Então, claro que isso é uma expressão de poder. Tá certo? Mas, quando você bate num sujeito, ele é apenas o objeto da sua ação, ele não é um instrumento. Agora, se você convenceu o sujeito a bater em si mesmo, aí você começou a exercer um poder que nós chamamos propriamente político. Né? Quer dizer, o importante é que quando as outras pessoas são não somente objeto, mas o instrumento da sua ação, ação que se torna impossível sem eles. Aí você começa a falar do poder de ação na sociedade. Isso. Então, o estudo da ação, da influência, tá certo? E da escala, da diferença de poder. Por que que eu sou o primeiro, em milênios e milênios e milênios, eu sou o primeiro sujeito a dizer, olha, a diferença de poder entre seres humanos é um elemento essencial e permanente da estrutura humana. Ninguém nunca disse isso. Todo mundo constata que existe uma diferença de poder, só que ninguém teve a cara de pau de dizer isso. No instante em que eu nasço, eu estou ali no colo da minha mãe. A minha mãe tem um poder descomunal em cima de mim, eu não tenho poder nenhum em cima dela. E isso é assim ao longo de toda a vida. Quer dizer, uma igualdade de poder entre seres humanos é inconcebível. Mesmo porque, pelo simples fato de que você nasce como um bebê, você não nasce como um ser humano adulto. A diferença de idade já é uma diferença descomunal da escala de poder. Um adulto pode te jogar pela janela, matar você, acabar com você, você não vai poder fazer absolutamente nada. Quer dizer, o bebê é a criatura mais inerme do universo, e todos nós somos bebês. Agora, quando a gente vai analisar a política e ele esquece que ele foi um bebê, ele está esquecendo que tudo aquilo de que a ciência dele trata acontece a seres que já foram bebês. Então, ele está falando de seres abstratos e não de seres reais. Oi. Poderia, então, dizer que essa negligência das experiências fundantes é a fonte da paralaxe experimental? Mas, sem dúvida, está perguntando se a negligência das experiências fundantes é a fonte da paralaxe experimental. É claro que é. Hã? Quer dizer, a paralaxe é uma forma de pensamento patológico que só é possível no esquecimento quase total da experiência fundante e, portanto, num estado em que o indivíduo absorve, né, os conceitos públicos, conceitos que estão na ciência, no debate político, etc., como se fosse uma tradução direta da realidade e não apenas um recorte tardio feito a partir da experiência fundante. Vamos dizer, a própria distinção, onde entre mente e matéria, por exemplo. Né? Olha, nas experiências fundantes não existe essa distinção. Existe a diferença entre eu e o mundo, isso sim. Mas tanto eu quanto o mundo, né, somos um aglomerado inseparável de elementos materiais e imateriais. Quer dizer, a estrutura que o mundo imprime em mim desde o início, você não pode dizer que ela é material. Mas ela vem através das presenças materiais. Ela não é um outro mundo, né? não é uma espécie de mundo das ideias platônicas que se implanta. Não, é o mundo das ideias platônicas, mas, como dizia Aristóteles, incorporado nos seres físicos. Quer dizer, eu não acredito que tenha que existir, vamos dizer, um pensamento simbólico que é a base de todos os outros pensamentos possíveis. Eu acredito que a experiência fundante é a base. Até a possibilidade do desenvolvimento. O simbolismo é uma coisa tão remota, tão tardia quanto a lógica. Sabe? São produtos culturais. Mas as experiências fundantes, absolutamente todo mundo teve. Eu me espanto às vezes que aquele pessoal queria ser existencialista, não tenha pensado nisso. Louis Lavelle não é propriamente um existencialista, mas foi o cara que percebeu isso. Isso quer dizer que, bem consideradas as coisas, quer dizer, o universo que nos rodeia, né, lá está toda a metafísica, toda a lógica, toda a ontologia, está tudo lá. Não é nada coisa que sai do nosso cérebro. Afinal, veja bem, quando nasce o seu cérebro, meu filho, o seu, é o trilionésimo cérebro que aparece aqui, você está entendendo? É só mais um. Não é isso? Então, ele não pode ser tão importante assim, né? Então, quer dizer, o cérebro, em primeiro lugar, durante a gestação, ele já é formado com proporções e traços que já são adequados a esta moldura do universo em torno. Tem uma coproporcionalidade aí. Né? Quer dizer, o cérebro está apto a receber essas coisas. Ele não as produz, mas ele está apto. E ele não está apto a outra coisa. Você não tem um cérebro adaptado à vida no planeta Júpiter, né? Ou na estrela Vega. Você está tá adaptado a esta posição, né? No cosmos. E no, aí nós partimos, vamos dizer, também, nós temos uma espécie de geocentrismo metodológico, é? Não é um geocentrismo astronômico necessariamente. Então, de todo o universo que nós conhecemos, e hoje em dia, vamos dizer, a nossa capacidade de observação do que se passa a distâncias imensuráveis é também imensurável, só tem um lugar, né, no universo onde se conhece a forma do universo, é aqui. Né? Em todo o mais que nós, tudo mais que nós conhecemos, a forma do universo é opaca. Quer dizer, só há um lugar onde o universo se revela a si mesmo. É a Terra. Então, nesse sentido, vamos dizer, a Terra é o centro cognitivo do universo. Quer dizer, mesmo que Galileu tivesse razão, então não afetaria em nada. Só torna as coisas um pouco mais complicadas. Né? Quer dizer que se a Terra está se movendo em torno do Sol, está se movendo em torno do outro, está tudo, né, em movimento, ao ponto de que a descrição total é impossível, porque você cai numa relatividade de milhões de movimentos simultâneos. Então, como foi possível, dentro dessa estrutura caótica, que um ponto ali se tornasse o centro cognitivo? A resposta aí só se tornaria mais difícil do que numa perspectiva geocêntrica. Mas, em si, não mudaria nada. Quer dizer, mesmo que a Terra, né, seja apenas um planetinha que orbita em torno de não sei o quê, ela continua sendo o centro cognitivo do mesmo modo. Eu acho que isso é um fato de uma importância extraordinária, não só para nós, mas para todo o universo. Essa forma de estruturar o pensamento sobre uma das experiências fundamentais, ela se alastra para outras, contaminando toda a inteligência do... Ela desloca tudo. Porque, vamos dizer, as experiências fundantes, elas colocam você dentro de um mundo ordenado e de uma ordem que transcende até mesmo a ordem visível. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, o que quer que aconteça, né, cosmicamente, vamos supor que, né, a as órbitas planetárias sejam deslocadas, etc., ainda assim vai se dar dentro de um quadro das direções espaciais que vai continuar exatamente o mesmo. Isso quer dizer que as direções do espaço não são um produto do cérebro humano. Você não poderia inventá-las jamais se você não estivesse já enquadrado dentro delas. Não? Do mesmo modo como a relação, quer dizer, de espaço e de tempo. Quer dizer, que no espaço você vai e vem, e no tempo você só vai. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma espécie de retorno diminuído, retorno atenuado através da imaginação. Tudo isso é a condição na qual nós nascemos e na qual nós sempre estivemos. Não podemos inventar nada disso. Agora, onde é que surge, vamos dizer, o problema da paralaxe cognitiva que vai culminar nessa apoteose do artificialismo, que é o sujeito não saber a que sexo ele pertence. Né? Começa num instante em que a noção de natureza se perfila como uma coisa independente e separada da mente humana. Quer dizer, a natureza passa a ser um campo puramente exterior, né? Ela consiste apenas em ter extensão, com Descartes, né? É a coexistência, e ela é especificamente diferente do nosso mundo mental, mundo interior. Então aí ficou de um lado todos os corpos e do outro lado todos os pensamentos. Né? Isso é claro que é um delírio, isso é uma loucura. Porque eu não poderia pensar nada se eu não estivesse dentro deste universo que me dá as experiências fundantes. Então, quando eu penso, não sou só eu que estou pensando, não sou assim, eu estou dentro de um mundo puramente físico, puramente material, e dentro disso tem uma criatura absolutamente solitária que está ali pensando, fazendo uma coisa que ninguém mais faz, que é o pensar. Né? No instante que eu penso, é o universo inteiro que está se pensando em mim, você está entendendo? Quer dizer, então, eu sou, ou como qualquer um de nós é, uma área mais iluminada do universo, mas ainda assim não estamos separados dele. É dentro dele que estamos pensando, né? E estamos pensando graças aos instrumentos que ele nos deu mediante as experiências fundantes. Agora, pensamento isolado não existe. Agora, na hora que os caras criam a noção da natureza, até que um fenômeno, um campo determinado exclusivamente por leis naturais, matemáticas, tá certo? Que não tem absolutamente nada a ver com a nossa presença ali, pronto, você já entrou no universo da carochinha. Isso aí nunca existiu. Mas as pessoas começam a ter a experiência da natureza como uma coisa estranha. A experiência do mundo físico como uma coisa que lhes é estranha. Então, a partir dessa primeira separação, então, por exemplo, a identidade de gênero passa a ser uma mera criação cultural, que não tem nada a ver com o fundamento da sua experiência. Não é isso? No entanto, é claro que isso aí só acontece na imaginação das pessoas. Na verdade, elas continuam tendo a sua mesma identidade, e se não a tivessem, não poderiam ter os problemas de identidade que têm. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, o transexual, ele afirma resolutamente a sua identidade masculina no instante em que ele a odeia. Você não pode odiar uma coisa que não existe. É? Eu não quero ser assim. Bom, por que você está bravo com isso? É porque você é assim. Se não fosse, se você tivesse nascido mulher, você não ia odiar a sua identidade masculina. Então, isso quer dizer, você não tem somente a forma do corpo masculino. Você tem o reconhecimento da forma do corpo. Então, por exemplo, você tem a sua identidade. E ela que você não quer. Quantas vezes nós nos revoltamos contra coisas que são parte da nossa identidade? Por exemplo, a nossa família. Ah, eu queria ter nascido numa outra família. E por que você quer? Porque você sabe que você tem esta família e não outra, porra. Não? Quer dizer, você está afirmando a coisa na mesma hora em que a nega. Agora, daí vem um suporte cultural, né, que diz que a verdade está na negação e não no dado inicial. Entendeu? E quando a pessoa faz isso, ela sabe que está mentindo. E justamente porque está mentindo, ela tem que reafirmar, reafirmar, reafirmar, reafirmar. Vamos dizer que é o problema da identidade não, não transexual, mas homossexual. Isso. A identidade homossexual é baseada no quê? Na forma do corpo? Não, é baseada num tipo de desejo que o sujeito tem e que ele não pode ter 24 horas por dia. Não é assim? Quer dizer, você nasceu homem, você é homem 24 horas por dia. Agora, homossexual é só no instante que você pensa nisso. Sim ou não? Então, é uma identidade imaginária que você criou e que você vai ter, vamos dizer, que reforçar e reforçar e reforçar e reforçar mil vezes. Você nunca vai se convencer completamente daquilo, né? Então, vamos dizer, isso aqui é um motor potentíssimo do movimento gay. A incerteza perpétua da identidade homossexual. Eles têm que ficar gritando, gritando, gritando, gritando cada vez mais, justamente porque não conseguem se convencer totalmente daquilo. E na hora que você não está com desejo sexual algum, você não tem identidade homossexual. Você tem apenas a sua identidade anatômica. Você voltou a ser um homem como qualquer outro. Num instante começa a fantasia sexual, fala, ah, bom, então daí, dentro da sua identidade anatômica originária, está acontecendo um detalhe, não é isso? X. Mas ele reafirma a sua identidade masculina na mesma hora em que você está revoltado contra ela. Mas eu acho, vamos dizer, que a maior parte dos homossexuais eles têm até mais identidade masculina do que nós. Porque ele é um homem que ele quer outro homem igual. Não é isso? Então são tudo machão. Quer dizer, o homossexual é muito mais macho do que nós. Nós somos machos só na nossa identidade anatômica. Mas somos fêmeas na nossa afeição, no nosso desejo, né? Nós queremos uma, quê? Uma fêmea. Então, é a fêmea que nos completa. Ele não. Ele é macho na identidade anatômica e macho no desejo. Você vê que é injusto chamar os caras de viado, de bicho. Não, sou um machão. Mas essas coisas só são possíveis graças ao hiato que existe entre, vamos dizer, o ambiente cultural e a experiência fundante. Só que esse hiato, ele afirma cada vez mais as experiências fundantes, quanto mais as nega. Então, isso é a linguiça amarrada no rabo do cachorro, né? Nunca vai alcançar. Não vai alcançar, mas vai ficar cada vez, vai correr cada vez mais, correr cada vez mais, né? Por que que essas escolas gnósticas todas representam o universo como uma cobra que se morde pelo próprio rabo? Quer dizer, é um bicho repugnante tentando fazer uma coisa impossível, né? Comer-se a si próprio, pelo próprio rabo. O Uroboros, né? Por exemplo, essa nova teoria da expressão, né, que surgiu com o movimento que é a desconstrução da heteronormatividade. A desconstrução da heteronormatividade vai prosseguir e quanto mais ela insistir, mais ela vai afirmar a heteronormatividade. Porque, vamos dizer, o hétero já está dado na divisão sexuada, né? Quer dizer, enquanto eles não reconhecerem, assim, identidade homossexual não existe, né? Existe o desejo homossexual, existe a fantasia homossexual, mas identidade não existe e não pode existir. Claro que ela existisse, todas as pessoas seriam do mesmo sexo. Você vê quando a pessoa chega a esse nível de confusão, que já raia assim, o psicastênico, né? Então você vê que há muito tempo a cultura perdeu qualquer conexão com a realidade. É só um diálogo de loucos. E eu acho até que você ter reações morais perante isso é totalmente inadequado, porque não é um problema moral. Você ficar louco não é um problema moral. Entendeu? Então, só que inventaram um tipo de loucura, que é justamente o delírio de interpretação, o paralaxe, como queira chamar, que é socialmente aprovado. Assim como em outras civilizações, você teve outras formas de loucura que também eram socialmente aprovadas, como o comércio de crianças na China. Era socialmente aprovado, mas nem por isso deixa de ser estranho um ser humano, né, ter atração sexual por um bebê. Né? Isso só pode acontecer, vamos dizer, num nível muito elaborado de fantasia, pelo qual a maior parte das pessoas não é capaz de se interessar. Mas com um pouco de esforço de imaginação, essa xícara pode se tornar um objeto de desejo para você. Pode mesmo, não estou brincando. Né? No universo onírico pode acontecer tudo. Se você levar porrada, levar chicotada, pode se tornar uma fantasia aceitável para certas pessoas, que comprova o negócio do Aristóteles do escravo por natureza. Se ninguém fosse escravo por natureza, não haveria clubes de sadomasoquismo. Como o impulso da escravidão não pode ser realizado de maneiras, vamos dizer, não faz mais parte da estrutura econômica da sociedade, ele reflui para a estrutura lúdica, para as diversões públicas. E isso acontece por quê? Porque é impossível que a seleção dos escravos numa sociedade escravocrata acerte em escravizar somente as pessoas que são escravas por natureza. Então, vão necessariamente escravizar um monte de cara que não serve para ser escravo e que vão se revoltar contra isso. Mas você vê, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando houve a abolição, muitos escravos não queriam ir embora. Não é só por causa das vantagens econômicas. É porque a sua natureza os impelia a isso. Daí, como não tem, falou, bom, você vai se virar no clube de sadomasoquismo, né? Se tiver dinheiro para isso. Eu tenho uma pergunta. Passa, fala mais alto, mais alto. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se é muito absurdo o que eu estou pensando. Mas quando você falou que a matematização da natureza criou uma separação do homem com relação à natureza, eu fiquei pensando que certas modas culturais, Nova Era, por exemplo, são mais ou menos uma versão caricatural de um resgate da experiência fundante. Não tem, mas nem dúvida. Quer dizer, quando vem essa matematização da natureza na Renascença, acontece que ela é uma matematização artificial. Quer dizer, ela não está levando, não está baseada no pitagorismo real. E no pitagorismo, quando Pitágoras dizia que os números são a essência de todas as coisas, ele se referia à forma essencial. A forma essencial que pode ser concebida como uma fórmula matemática inalcançável. Você nunca vai ter a fórmula completa de um único ser. Mas você sabe que, em última instância, ele tem uma estrutura matemática interna que expressa a sua forma essencial, não só a forma essencial da espécie, mas a fórmula essencial da individualidade, da esseidade, como dizia John Duns Scott. Acontece que o primeiro a perceber isso na história foi o Mário Ferreira dos Santos. E aquele pessoal da Renascença entendia a matematização apenas como medida. Ora, a medida de uma coisa não está nela. A medida dela é a comparação dela com uma outra coisa. Que outra coisa? Todas as outras coisas? Se fosse com todas as outras coisas, teríamos entrado, então, no conceito leibniziano da mônada. Que uma mônada tem em si as diferenças que a distingue de todas as outras mônadas. Então, com isso, a mônada seria exatamente o quê? A forma essencial da individualidade, no sentido pitagórico originário. Não foi isso que aconteceu. Então, não é a comparação de uma mônada com todas as outras mônadas. Não, é a comparação das coisas com uma unidade de medida que você determinou. E que passa a ser, então, vamos dizer, o interpretante universal. Não é isso? Então, aí constrói-se, vamos dizer, um mundo matemático que só conserva do mundo real as propriedades que sejam mensuráveis para aquela unidade de medida. É? Então, não é, claro que não é um mundo real, é um mundo, é uma faixa do mundo. Né? Então, ele está para o mundo real como um plano está para o espaço. Isso quer dizer, existem infinitos outros planos do lado que você não está levando em conta. Então, com isso, vamos dizer, se cria, ao mesmo tempo, uma visão totalmente artificial da realidade e como esta abordagem por medidas revela alguma eficiência em algumas áreas da vida social, isto vem acompanhado de um acréscimo tremendo da autoridade da classe social empenhada em fazer isso. Então, é a autoridade da ciência, e junto com a autoridade da ciência, é a autoridade da burocracia. Né? Quer dizer, a burocracia é tudo baseado em ciência. Não só a ciência natural, como as ciências sociais. Né? Quer dizer, as ciências sociais criam novos e novos instrumentos de controle. E as ciências naturais também. Tá certo? Então, você tem um grupo de pessoas que tem meios de agir sobre todas as outras. Tá certo? E que tem não só o poder, mas tem o prestígio quase mágico. Tá certo? A ideia de que a ciência natural responderá a todas as perguntas no futuro já é uma ideia imbecil. Mas você arrogar autoridade a ela agora, na situação atual, por conta das perguntas que você supõe que ela poderá responder daqui a 500 anos, bom, aí já é inversão completa do tempo, aí já é mentalidade revolucionária. Tá certo? Então, contra isso, é normal que surjam de impulsos de retornar a uma experiência original. Mesmo porque essa... Aí entra o negócio do Max Weber, quer dizer, na medida em que a burocracia vai impondo a sua forma de racionalidade a todos os setores da vida social, ela acaba matando as relações reais entre pessoas. Esses elos de solidariedade comunitária, etc, etc. As identidades regionais, identidades familiares, identidades religiosas, tudo isso é para as cucuia. Daí diz ele, diz Max Weber, né? Durante um certo tempo, então, a noção de humanidade se recolhe para a intimidade. Ainda é possível, né, você ser você mesmo com uma pessoa ou com duas pessoas que te compreendem, etc, etc. Mas daqui a pouco o negócio penetra já na intimidade. A intimidade das pessoas hoje é mediada por todas essas identidades criadas por feminismo, por movimento gay, etc, etc. Que intimidade real pode haver entre um homem e uma mulher, tá certo? Se as pessoas já vão para a cama, né, com a ideia de que aquilo é uma relação de poder. Digo, sim, um ato sexual, então, ele contém elementos de poder, mas ele não é uma relação de poder. Né? Contém elementos de poder por quê? Porque tudo o que você faz contém um elemento de poder. E por que é assim? Porque se você não pudesse, você não faria. Nós só fazemos o que podemos. Portanto, o poder é inerente a qualquer ação. Agora, daí a dizer que isto aqui é uma relação de poder, é uma distância de anos-luz. Né? Mas se a pessoa já vai para a cama, com o marido, com a mulher, com a ideia de que é uma relação de poder, acabou a intimidade. Não são pessoas reais, mas que estão se relacionando mais. Dois papéis sociais determinados por uma ideologia feita de antagonismos. O preservativo já vai fazer duas gerações que não há contato íntimo, a não ser através de uma película de borracha. Não é uma coisa terrível isso? Assim, ela é uma película de borracha, mas ela acaba sendo, na verdade, uma película de uma série de elementos culturais. Claro, claro, a camisinha traz uma série de elementos culturais. E se você vai para a cama com a mulher, não só com a intenção explícita de evitar a procriação, ou seja, com a intenção de bloquear a sequência causal natural inerente ao ato sexual. Né? E aí você já isolou a parte da natureza. Mas você já vai ali com a intenção de evitar um contágio. Então aquela pessoa que está empatando com você, ela representa um perigo. Não só o perigo da chamada gravidez indesejada, mas um perigo mortal. Você está transando, vamos dizer, com um barril de pólvora. Quer dizer, que intimidade pode haver aí? Então, isso vai, quer dizer que mesmo, veja, Max Weber falou isso, vamos dizer, da sociedade racionalizada, como ele chamava, que eliminava todos os contatos possíveis e sobrava somente o mundo íntimo. Ele disse isso em 1910, creio eu, né? E muita água rolou depois disso. Então, como a intimidade, até a intimidade vai ficando impossível, é natural que surja uma reação, vamos dizer, que pretenda explodir com toda a estrutura burocrática, científica, né? E retornar a uma experiência ordinária. Mas não é experiência ordinária, é um simulacro de experiência ordinária. Quando você vê no filme Woodstock, aquelas pessoas todas rolando na lama, né? Se abraçando, beijando no meio da lama. Então, o que, que eles estão querendo? Estão querendo sentir uma experiência originária. Mas acontece que isto não é experiência originária. Isto é um símbolo material da experiência originária. Então, com isso, os caras se afastam mais ainda. O único jeito de retornar à experiência originária é o que eu chamo a confissão. A técnica da confissão. De você admitir que você sabe aquilo que você sabe. Então, vamos dizer, é uma coisa, é uma decisão puramente interior, vamos dizer, de submissão à estrutura da realidade. Tá certo? E sabendo que a estrutura da realidade não é, vamos dizer, apenas uma série de medidas materiais. Né? Não. Eu estou falando da estrutura da realidade como um todo e não apenas do mundo natural. A noção natureza eu estou afastando. Não estou falando de natureza, estou falando do mundo real, quer dizer, o universo da experiência, o universo da nossa, a nossa presença no mundo. Não é isso? Então, para você retornar a isso, eu digo, tudo pode te atrapalhar. A cultura atrapalha, a religião atrapalha, os símbolos atrapalham. Só tem uma coisa que não atrapalha, é você confessar a realidade. Na verdade, assim, se você pensar bem, é a coisa mais fácil do mundo. Edmar, como é que eu cheguei a isso? Se você quer saber, eu cheguei a esse negócio porque há mais de 30 anos eu já desisti de tudo. Mais de 30 anos atrás eu me considerei falecido. Quer dizer, tudo estava tão ruim, era tudo tão impossível. Já que foi por isso que Deus me colocou no Brasil, porque no Brasil tudo é impossível. Então, eu digo, olha, não vai dar para fazer nada, nós estamos aqui completamente prisioneiros, completamente amarrados, estamos na rabeira da cadeia alimentar e nunca seremos nada. É bom. Dito isto, né, eu quero saber que coisa é esta. Pô. Mesmo que eu não consiga contar para ninguém. Agora eu estou contando para vocês coisa que eu já pensei, ó, mais de 30 anos atrás. E que guardei na minha cabeça, não falava para ninguém. Eu pensava assim, mas por que, que eu vou ficar sabendo tudo isso e eu não posso contar para ninguém? Deus é que sabe, né? Este é um mistério que eu não consigo resolver. Quando estiver face a face com Deus, Ele me explicará. Mas, olha, saber isto, mesmo não podendo agir de maneira alguma, mesmo estando reduzido à completa impotência social, cultural, política e até humana, dizer, né? Só não tinha impotência sexual, isso, né? Eu estava que nem o Michel Weber, eu ficou gaga. A única coisa que ele conseguia fazer, né? Ter relações sexuais, ele ainda conseguia. Não conseguia nem falar. Mas... Então, eu estava mais ou menos assim, né? Então, ainda assim, ainda na situação mais opressiva possível, o saber era bom. Era muito bom saber. Ainda que numa situação de solidão total. Mesmo aí, era melhor saber do que não saber. Então, eu acho que, vamos dizer, a compreensão disso, ela tem, vamos dizer, uma tem uma certa mutação existencial que está subentendida nisso aí. Quer dizer, uma espécie de humildade ontológica, não humildade no sentido moral, sabe? E as pessoas não chegam mais porque elas não querem fazer esse ato. Elas, se elas fizerem, elas vão ser desfeitas. Elas vão virar pó. E, na verdade, não vão, né? Deu para entender? Tem mais pergunta? Fácil, fácil. Exatamente nesse ponto que você parou aí, essa mutação existencial que você está falando. Já chegou um ponto na sua vida que você se considerou como um morto. Né? A pergunta é assim, simples, é. Tem a ver com essa impotência, né? Mas isso me parece que foi uma situação que aconteceu especificamente para você, no sentido de não dá para você reproduzir isso. Por exemplo, os alunos que têm, eles não podem, eles podem não ter essa sensibilidade, eles têm outras experiências, mas não obstante. Não, eu acho que essa experiência, quem nasceu no Brasil, todo mundo tem. Só falta o sujeito reconhecer. Você vê, porque no Brasil qualquer ação, por mais mínima que seja, é muito difícil. A experiência, só para os alunos, a experiência é a sensação de impotência. Isso que você quer dizer? Essa sensação, André, de impotência, total impossibilidade de uma ação na esfera da sociedade, eu acho que todo brasileiro tem. E acho que mesmo as pessoas que têm capacidade de ação, que têm meios de ação, têm essa sensação. E é por isso que você vê que pessoas ricas, poderosas, vivem intimidadas e não fazem nada. Elas só têm dinheiro, mas não quer dizer que tenham possibilidade de ação. A sociedade brasileira é muito confusa e ela é feita para que até os projetos mais mínimos das pessoas acabem parecendo complexos demais. Isso não é de hoje que é assim. No livro do Otávio de Faria, Cristo e César, que é um livro que parte da década de 40, ele começa o livro com essa experiência. Eu fico aqui pensando milhões e milhões de pessoas que, vamos dizer, até os projetos mais mínimos da vida delas se tornam impossíveis. Por aqui nos Estados Unidos você não tem tanta experiência. Né? Ao contrário, você tem a experiência da sociedade como um campo aberto onde você pode fazer muita coisa. Então, essa, é claro que isso aí foi uma experiência pessoal, nem todo mundo precisa passar exatamente por essa. Por exemplo, quando eu mencionei a experiência da oração, quando você está rezando, você lembrar que não existe nenhuma razão para você existir. Não tem fundamento a sua existência. Não tem um fundamento objetivo. Né? Então, que você é um puro produto do amor divino e de mais nada. É uma maneira de você chegar a esse estado de humildade ontológica, onde, vamos dizer, a hipótese de que tudo esteja no seu cérebro, né? As formas a priori, etc., etc., começa a parecer ridículo. Quer dizer, como? No meu cérebro? Eu? Por quê? se você não se assim, limpar, né, dessas estruturas mentais que cobrem a percepção da experiência fundamental, você não consegue nem realizar. Claro. Quer dizer, isso é algo preliminar à vida religiosa. Claro que é preliminar. Sem isso não tem vida religiosa. Vida religiosa é apenas simbolismo. Só a vida religiosa acaba sendo um reforço. Um reforço. A vida religiosa, própria vida religiosa acaba sendo um reforço desse artificialismo todo. Quer dizer, a vida religiosa ela é inviável sem a experiência fundante. Olha, uma boa maneira de você cultivar o senso da experiência fundante é você pensar assim, o que garante para você que amanhã você vai continuar se lembrando de alguma coisa do que você foi e do que você fez. Então, por exemplo, a experiência de você acordar no mesmo lugar onde você dormiu é uma boa ajuda. Eu penso, se eu não tivesse isso, a minha memória já teria ido para as cucuias há muito tempo. Quer dizer, a estabilidade do mundo exterior, digo, sem isso, não há memória humana. Se, vamos dizer, a continuidade das coisas fosse depender do meu cérebro. Veja, a gente não consegue se concentrar 5 minutos numa coisa. Né? Então nós temos esse suporte do mundo exterior, que está continuamente nos lembrando, nos trazendo sinais, etc, etc. É incrível como alguém pode ser um kantiano ou um idealista subjetivo diante de uma coisa tão poderosa como esta. Né? Quer dizer, você vê que essas escolas de pensamento que colocam tudo no sujeito ou no cérebro são de uma arrogância perante o universo inteiro e perante o próprio Deus. É um negócio imperdoável. Quer dizer, você acha que as formas apertam no seu cérebro? Tá bom, então cada vez que você dormir nós vamos te entregar num outro lugar diferente, você não vai saber onde está, né? A língua que as pessoas falam é outra. Então, quero ver as suas formas a priori durarem uma semana. E tem formas a priori, sim, mas elas estão no universo que nos rodeia. Então, é por isso que eu fiquei assim, tão entusiasmado quando apareceu essas experiências do Rupert Sheldrake. Né? Que ele acaba mostrando, vamos dizer, que a memória, o pensamento, tal, não estão em nós, estão aí, sei lá, estão na atmosfera, por assim dizer. Ah, outra coisa, a respiração. O seu pensamento não depende da respiração? Como é que nós teríamos o senso do interior e exterior sem respiração? Quem nos ensinou isso? Foi o ar. Você vê que as antigas concepções que explicavam a alma como uma espécie de evento, né, que sai do corpo e vai embora, né, elas traduziam algo dessa experiência originária. Quer dizer, eu sem o ar que vem de fora, eu não tenho intimidade nenhuma comigo mesmo. Né? Como é que o cara pode ser kantiano diante de uma coisa, do impacto de uma realidade tão fundamental? Você vê que é muita teimosia demoníaca mesmo, né? Digo, essas são as formas a priori? Então, eu tapo seu nariz, sua boca e apela lá para as formas a priori, né? E no fundo, você vê, você não tem interioridade nenhuma. Nossa interioridade é uma coisa muito tênue. Né? Se não fosse, vamos dizer, a condensação, vamos dizer, do amor divino em todas as formas cósmicas que nos rodeiam, nós não teríamos interioridade nenhuma, meu Deus do céu. Então, como é que as pessoas podem ter a experiência de que o mundo exterior é uma coisa, né, heterogênea, não tem nada a ver comigo, e eu estou aqui, eu sou uma alminha pensante, né, solta num mundo estranho, esquisito. Então, o que é isso, meu filho? A sua alminha pensante vem do exterior, vem com o ar que você respira. Eu digo, Descartes, quando penso, logo existo. Ele não parou para pensar, não, que precisava respirar para pensar uma coisa dessa? Você vê o que é paralaxe cognitiva? A que distância o sujeito foi parar da sua experiência originária para poder pensar uma besteira dessa e ainda ser considerado um grande filósofo? Cara, essas coisas que eu estou falando, assim, para Platão, eram as mais óbvias do mundo. Ele sabia que a nossa inteligência é uma mera cópia da inteligência que está gravada no próprio cosmos. Você tem, vamos dizer, tem inteligência divina, você tem inteligência cósmica, que está aquela parte que está registrada nas formas do cosmos, e você tem a nossa inteligência. Que é, vamos dizer, uma cópia, aliás, bilhões de, trilhões de cópiazinhas, né? Tudo isso é muito óbvio depois que a gente explica. Mas quando você pensa, a cultura universal está negando isso. Então isso virou um hospício. Pois é, porque a paralaxe podia ser um problema filosófico na época do Descartes. Era um problema na cabeça do filósofo. Mas agora ela virou das instituições sociais. Ela virou. Mas veja, como é que o cartesianismo se impôs dessa maneira? Ele se impôs através dos seminários. Foi a igreja que fez isso. Durante o século XVIII, praticamente todos os seminários da Europa ensinava tudo com base no Descartes. E depois começa a matança de cristão, talvez o cara não sabe de onde vem. E foi vocês que fizeram, seus burros. Eu acho assim, que Descartes devia ser rejeitado em limines, tá vendo? Na base, ó, cala a boca, burro, tu não é filósofo coisa nenhuma, tu é um palpiteiro, vai embora para casa. Né? Mas decidiram levar a sério. Quer dizer, porque eles mesmo já tinham perdido o senso da experiência originária, né? Viviam só num mundo de ideias, de doutrinas, de crenças, etc, etc. Então, e isso tudo é determinado pelo quê? Pelo papel social. Você veja, ficar sem papel social nenhum é uma experiência que me aconteceu várias vezes na vida. É a marginalidade total. Então, por exemplo, durante um tempo na minha vida, quando eu estava ligado ao pessoal do Partido Comunista, eu tinha uma rede de conexões, né, que me asseguraria um emprego em caso de necessidade. E quando eu perdi isso? Assim, perdi o emprego e não tinha para quem pedir o emprego. E cheguei a ficar assim, 6 meses desempregado. Ele não tem conexões profissionais, não tem conexões ideológicas, não tem conexões religiosas. E os seus amigos acham você apenas um cara esquisito, né? E quando você diz que está com um problema, eles não acreditam. Acho que é mais uma gozação do sujeito. Não, mas claro que existem graus mais profundos de marginalidade. Por exemplo, você pode ficar louco. Então você perde o instrumento de comunicação. É isso. Pode acontecer, você pode perder a memória. Você pode ter um AVC, que nem o Munir. Tudo isso pode acontecer. E daí cadê sua identidade? Cadê suas formas a priori? Agora, sempre tem, vamos dizer, um fundo do qual você pode puxar tudo de novo. Esse fundo o que é? É o próprio cosmos que te rodeia, onde você está. Se você o aceita, ele te refaz. Então, se não tem mais perguntas, vou parar essa gravação agora. Acho que já deu aqui, 1h30. Tá bom, né? Tá bom.